Boa tarde, então, para todos. Eu sou o Daniel Mittmann. Vou começar só passando o material de divulgação do projeto do qual eu vou falar. O título da minha fala, que eu dei para esse trabalho, é Ou A, Macedos, Banda ou Bando, e as Desajustados, e a sua temática exclusiva sobre ser um playboy à fria, viva Piracicaba. Esse trabalho que eu vou apresentar... Na verdade, é um trabalho que não dialoga muito com o trabalho acadêmico, que dialoga de uma forma, mas não dialoga de uma, digamos, de uma maneira mais formal. Eu fiz mestrado na Unesp em Rio Claro, fiz na educação. Ah, é? Reterritorialização e interascar. É um show no Floripa Noise, que é um festival que acontece, acho que há 8 anos aqui em Floripa. Eu não sou de Florianópolis, eu sou do Rio Grande do Sul. É uma indumentária que faz parte de uma igreja que foi montada, que se chama Igreja Dogmática dos Céticos, que usa um saco plástico na cabeça. Uma maneira também deu quando essa participação, essas atividades, né? Pegamos um disco. De tentar entender um pouco essas atividades e produzir um release da confecção de um disco que teoricamente seria feito como se Piracicaba fosse uma cidade com uma cena dub, que é um subgênero do reggae bastante forte. O que de fato é que Piracicaba é uma cidade que, não sei porque, cargas d'água, um gosto pelo reggae bastante forte, uma série de shows, não sei se é a ligação com o Zé, não sei se é a ligação com o Zé, não sei se é a ligação com o Zé, não sei se é a ligação com o Zé, não sei se é a ligação com o Zé, não sei se é a ligação com o Zé, não sei se é a ligação com o Zé, não sei se é a ligação com o Zé, não sei se é a ligação com o Zé, não sei se é a ligação com o Zé, não sei se é a ligação com o Zé, não sei se é a ligação com o Zé, não sei se é a ligação com o Zé, não sei se é a ligação com o Zé, não sei se é a ligação com o Zé, não sei se é a ligação com o Zé, não sei se é a ligação com o Zé, não sei se é a ligação com o Zé, não sei se é a ligação com o Zé, não sei se é a ligação com o Zé, não sei se é a ligação com o Zé, não sei se é a ligação com o Zé, não sei se é a ligação com o Zé, não sei se é a ligação com o Zé, não sei se é a ligação com o Zé, não sei se é a ligação com o Zé, não sei se é a ligação com o Zé, não sei se é a ligação com o Zé,